07, próximo do ponto de espera da 1-0, pronto. Suficiente, mantém a posição. Mantém a posição, 9908, perdão. O 5716, solo aos 58, livre à direita, e táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua escuta, boa noite. Torre Salvador 3600, passando a serra, baixa travada. Ciente 3600, já tem livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 5 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Tá, ciente, entendeu? Pista úmida, né? Pouso autorizado, pista no zero. Estimativo, livre pouso. Obrigado. Centro 3605, chame Recife agora no 2685. 2685, Centro 3605. 1, then taxiway India until holding short, full point ready for takeoff. Roger, by airplane 1 and taxiway India, holding point 10 calling for ready for departure, about 34. Autorizado alinhar e manter o total 9908. Autorizado alinhar e manter 9908. Zero, solo 00, 0200, táxi à direita, Alfa e chamante da Juliette na minha escuta. Alfa, chamante da Juliette, mantém a sua escuta. Prefere que taxiemos via Juliette ou via parte 2, senhor? Parte 3, né? Só via Juliette, pode seguir via Alfa agora à direita. E já tá livre, Alfa, Juliette, o portão vai ser o 4. Alfa, Juli, 4, nossa escuta até lá. Total livre decolar, Ventuno, 40 graus, meia dúzia nós. Autorizado decolar, 9908. Salvador, Europa 084, ready for departure. Okay, Roger, you're clear to line up and wait. Line up and wait, 10, Europa 084. Total 9908, decola 03, controle 19 decimal 35. 0935, boa noite, total 9908. Olha, Salvador, boa noite, total 9908. 908, contato, vigilância. 08. Europa 084, you are clear for takeoff. The wind is 140 degrees, 5 knots. 3-4 takeoff, runway 10, Europa 084. Europa 9908. Vizão. Autoriza voar direto do Leda? Livre. Quer direto do Leda, total 9908. Papa, Bonnet 05, call 119er, decimal 35. Bonnet 35, boa noite, Europa 034. Departe, boa noite, Europa 034. Europa 084, climb 370, Momo departe. 370, Momo departe, Europa 034. Savro Approach. Good evening, Eric Lee 408 with you, descending 150, call Cuba. 408 down 2000 feet, altimeter 014 in Skopje. Descend, say again the level? 2000 feet. Descend 2000 feet, QNH 1014 and MYI then. Chame Recife agora, 1251. Recife 1251, total 9908. Boa noite, 05, tentativa. 05, identifique, desça para 3 mil pés na chegada, 1014. 3 mil pés, 14. Tropas de 84, corre Safe Center, 12685. 1285, Europa, 04, vai lá. 408, clear the net, approach established. Aerosleep 408, just confirm, Mario Burst report established. That's fine. Clear the net, approach established, localized. Fully established, localizer, Aerosleep 408. Salvador. Opera visual, vento de 130,7, temperatura 28 graus, o ajuste 1014, pista em uso, pista 10 e LS X-ray, chegada, confirmando, consegue de que setor? Positivo. A chegada prevista será a chegada à maré. Fono 643, informação alfa. Fono 643, identifique, prossegue para 4000, chegada ponte. Identificou 4000 na ponte, voo 643. Salvador, boa noite, Otan 3152, autorização para Maceió. Tudo bem, Maceió, confirme a hora do plano. Foi feita uma DLA, aguarde para o horário correto. Salvador, muito boa noite. O TAP 24. Chegou? Muito boa noite. É o Portugal 024 para a informação de aeródromo. O ATIS não está funcionando. A princípio, o Portugal está. O Portugal, o Salvador está operando visual. Pistilza no zero. O vento no momento no 30 graus com meia dúzia, ajustado no 0 no 4. Hora certa, 0221 no Zulu. Piado, no altímetro no 0 no 4, espero pista 10, muito obrigado. Harris, the 4-3-8 localized establishing runway 10. Detect tower frequency 118.6.8.4.08. Tower 186, Harris, 4-3-8. Tower, good evening, Harris, 4-3-8 with you established on runway 10. Italy 4-0-8, clear to land runway 10, wind is 150 degrees if it's on. Good land, runway 10, I heard leave off the right. Aprovado Maceió 330, rota pelo 58, decola na zero esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5103, transponder, controle 1935. Estimativo está autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Peru 58, decola dando zero, curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, 5103, 11935, repetirá pronto, TAN 3152. Estimativo no 4, semi pronto. Voador, gol 1606. Gol 1606, identifique, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Chegada a mar e foi projetado. 2000 pés, ajustado 1015. Projetap, direto TAP, tente da alfa, gol 1006. Right turn, taxi, remain frequency, continue in Alpha and report before Juliet. Okay, the runway on the right, continue in Alpha and report before Juliet, there is a report 08. At 26. Thank you.